grande és tu, quão grande és tu, quão grande és tu, quão grande és tu, quão grande és tu. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quão grande és tu, Senhor. Quão grande és tu. Amém. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essa música não é para vocês dormirem, tá bom? Ela, na verdade, acalma o pregador. Olhando daqui, essa igreja, ela impõe muito. Então, o pregador tem que ficar um pouco calmo aqui da frente para poder falar para vocês. Isso, acho que tá bom essa altura. Dá para ouvir? Bem no fundo? Quero agradecer ao convite que me foi feito, ao André e à Ellen, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. É um prazer voltar a esta igreja. No ano passado eu estive aqui, trouxe uma mensagem na parte da manhã, e à tarde nós fizemos o JA. É um prazer retornar aqui novamente a esta igreja. Eu gostaria, antes de começarmos a palavra de Deus, falarmos da palavra de Deus, fazemos uma oração. Nesse momento, você possa se acomodar aí onde você está. Nós vamos levar o nosso pensamento nesse momento ao Senhor. Vamos orar. Santo Deus e amado Pai que estás nos céus, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Senhor, de eternidade a eternidade. O Senhor, que é um Deus misericordioso, grandioso, mantenedor, queremos neste momento pedir perdão pelos nossos pecados para sermos dignos de estarmos diante da tua presença, Senhor. Nesse momento nós gostaríamos de ouvir a tua voz. Pelos olhos da fé nós podemos sentir já a presença de Jesus aqui entre nós. Pelos olhos da fé nós estamos sentindo a presença do Deus Espírito Santo sentado ao nosso lado. Pelos olhos da fé pedimos que os teus santos anjos que estão aqui, nesse momento, em nome de Jesus, tire daqui de dentro o inimigo de Deus e dos homens, para que nós possamos sentir aqui uma atmosfera celestial. E que todo ser que respira neste momento possa fazer reverência diante da tua presença e te louvar através de sua reverência. Que o Senhor, Deus o Pai, em pessoa possa entrar por esta porta, atravessar este corredor e tomar este microfone neste momento e falar a estas pessoas que estão aqui. Que o Senhor possa se fazer presente neste momento, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quando eu vim aqui no último ano, no ano passado, eu fiz uma pergunta antes de iniciar a mensagem da manhã. E a pergunta que eu fiz era: por que nós não somos plenamente felizes? Por que andamos por esta terra atrás das coisas que são passageiras? Por que entramos para dentro destas portas, nos sentamos nesta igreja e ouvimos as coisas de Cristo, mas não somos plenamente felizes? E a mensagem daquele sábado dizia que nós nunca seremos felizes se não amarmos incondicionalmente ao nosso próximo e a Deus. E a pergunta que eu faço para você nesta manhã, meu amigo e meu irmão, é por que o Senhor Deus ainda não voltou? Será que não fizemos o nosso papel de amarmos o nosso próximo incondicionalmente a Deus, acima de todas as coisas, incondicionalmente? A pergunta desta manhã vai direto ao teu coração. E eu quero que você responda aí na sua mente: por que o Senhor Jesus ainda não voltou? Por que Ele demora tanto? Porque eu tenho a sensação de que o Senhor Jesus vai demorar, e nós pregamos que Ele logo virá. Porque eu ouço dos meus bisavós, e os meus bisavós contaram aos meus avós, e os meus avós aos meus pais, que o Senhor Jesus estava voltando, e eu tenho a sensação de que contarei aos meus filhos e os meus filhos aos filhos deles. Porque o Senhor Jesus ainda não voltou? Quanto tempo mais nós teremos que viver nessa terra sem ver este céu que conhecemos abrir e ver o rosto de Jesus? Quanto tempo mais? Quanto tempo mais as desculpas nós vamos dar para as pessoas que nos dizem: cadê aquele Jesus que você acredita que vai voltar logo e não voltou até agora? Quanto tempo mais? Meu querido amigo, meu querido irmão, eu quero ver o Senhor Jesus voltando, e o mais rápido possível. Mas Ele não voltou ainda, pela misericórdia e pelo amor que Ele tem por você. Talvez você se diz um cristão, um adventista do sétimo dia, vem à igreja todos os sábados, todas as quartas, todos os domingos, quem sabe, se envolve nos trabalhos da igreja, mas no fundo falta aquele relacionamento íntimo com o Senhor Jesus. Aquele relacionamento que você se fecha no seu quarto, na sua intimidade, e conversa com o Senhor Jesus, dizendo a Ele todas as coisas que vai no seu coração. Talvez você entre por estas portas e mostre aqui dentro da igreja somente uma casca, e por dentro, no seu coração, talvez você esteja aí oco, vazio, porque não conhece e não tem um relacionamento perfeito com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus ainda não voltou porque o seu coração não está nas coisas do alto. Inconscientemente, por causa do pecado, o meu e o seu coração se apega às coisas passageiras desta terra. Eu quero ler o que está escrito em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 3 e 4. Você, por favor, abra a sua Bíblia. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 3 e 4, diz o seguinte: o que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. Meu querido amigo, meu querido irmão, o que você ganha com o conhecimento que você adquire, com a fama que você adquire, o que você ganha com o trabalho, com o dinheiro? E é incrível como as pessoas buscam dinheiro, trabalho, fama, reconhecimento das coisas passageiras desta terra. Eu não estou dizendo aqui que isto não sejam coisas boas e que o trabalho não é uma coisa importante. Mas o que o escritor bíblico queria dizer é que se o Senhor Jesus não estiver à frente de todas estas coisas, em vão trabalha o homem. Geração vai, geração vem, e o homem morre, e as coisas continuam, e dali algumas gerações este homem é esquecido por todos. É isso, nas entrelinhas, o que o escritor bíblico queria dizer. Conta-nos uma história em que, no cemitério mais famoso da cidade de São Paulo, o cemitério da Rua Consolação, numa tarde ensolarada de verão, existia ali muitas pessoas. Ao centro de uma sala existia um caixão com um homem sem vida. E eles poderiam ver ali que aquelas pessoas eram pessoas de muito dinheiro e pessoas de muita influência. porque aquele homem que estava morto ao centro da sala havia saído do nada e tinha adquirido fortuna com o esforço simplesmente do seu trabalho. Aquele homem, ele se afastou do Senhor Jesus, porque quando ele era criança, jovem, ele tinha conhecido as coisas de Deus, ele tinha se relacionado com o Senhor Jesus, ele participava de uma igreja. Mas depois que ele criou fortuna, aquele homem, pela sua agenda muito cheia, pelos afazeres do dia a dia, aquele homem começou a se afastar do Senhor. E pela sua honestidade, aquele homem decidiu não mais se relacionar com Deus e com o seu povo. Felizmente, depois de muito tempo, a vida daquele homem começou a se acabar, como todas as vidas. E aquele homem então começou a ter uma doença atrás da outra, por causa de suas atividades constantes, sem parar. E aquele homem então, no leito de dor, teve tempo de dizer ao Senhor Jesus: me perdoa pela distância que eu tive do Senhor. E aquele homem conseguiu, antes de morrer, voltar aos braços de Deus e morrer na esperança de um dia ver o Senhor Jesus voltando. A diferença entre aqueles que estão embaixo da terra e nós é que nós tentamos manter as aparências e as diferenças entre um ser humano e outro. Naquele cemitério nós podíamos ver ali grandes lápides com mármore e ouro. Os vivos colocavam ouro, prata e diamante em cima dos mortos, mas embaixo todos eram iguais, todos eram nivelados por baixo, todos eram ossos, todos eram pó. Meu querido amigo, meu querido irmão, quantos de nós valorizamos freneticamente as coisas passageiras desta terra? Mas o Senhor Jesus ainda não voltou, porque Ele tem a esperança de que você entregue o seu coração, de que você verdadeiramente se relacione com Ele e ame ao Senhor Jesus ao ponto de Ele fazer um trabalho em seu coração e te salvar. Existe um versículo, um verso, em Isaías, capítulo 55, versículo 6, eu gostaria que você acompanhasse comigo, que diz o seguinte, versículo, Isaías 55, versículo 6: busquem ao Senhor enquanto é possível achá-lo, peçam a sua ajuda enquanto Ele está perto. Eu quero confessar uma coisa para vocês. Esse versículo me impressiona profundamente, porque aqui eu entendo que, num determinado momento, nós que não somos donos da nossa própria vida, iremos morrer, e não precisaremos mais buscar ao Senhor. E um outro entendimento é que a porta da graça será fechada lá no futuro, e nós não precisaremos mais buscar ao Senhor. E nesses versículos, através de Isaías, o Senhor Jesus está clamando ao seu coração: por favor, me busquem enquanto vocês estão podendo achar, porque chegará um momento que vocês não me acharão mais. Enquanto eu estou perto, por favor, se relacione comigo. Conta-nos uma história de uma garota chamada Érica. Érica era uma garota de 13 anos de idade, e Érica se tornou uma mulher madura muito cedo. A vida de Érica era entre os hospitais, ambulatórios e a sua casa, porque o seu pai havia contraído uma doença, um câncer. E o seu pai agora vivia entre as quimioterapias e os exames em laboratórios. Érica não tinha mais ninguém a não ser o seu pai e ela. E num determinado momento, os médicos disseram a Érica: Érica, leve o papai para casa, porque o papai não tem mais não temos mais o que fazer, porque ele está numa fase terminal da doença. Aquela garota de 13 anos de idade levou seu pai para casa, e aquele homem agora estava deitado em uma cama num quarto escuro. Aquele homem havia vivido dentro da igreja, havia se envolvido com as coisas de Deus quando era jovem, e agora, ao passar os anos, aquele homem havia se afastado de Deus, se envolvido com as coisas deste mundo, e agora ele estava em cima de uma cama, em uma fase terminal de um câncer. Um amigo do pai de Érica ficou sabendo desta condição e veio visitá-lo. E ao entrar naquele quarto, aquele homem começou a abrir todas as janelas para que a luz do sol entrasse. E aquele homem se chegou perto do pai de Érica e perguntou: "Você está me reconhecendo?" E o pai de Érica então olhou para aquele homem e disse: "Eu te reconheço. Nós éramos amigos de infância e vivíamos sentados no fundo da igreja. Eu lembro de você." E o pai de Érica então começou a contar as coisas que havia passado em sua vida para aquele amigo. E num determinado momento, aquele amigo do pai de Érica perguntou: "Você conta estas coisas que você está me contando para Jesus? Você tem falado a ele todas estas coisas?" E o pai de Érica então dá um sorriso e diz: "Falar com o Senhor Jesus? Eu não sei mais como se faz isso. Há muito tempo que eu não falo com o Senhor Jesus, aliás, eu acho que ele nem me ouve mais." O amigo do pai de Érica então disse: "Olha, nós vamos fazer o seguinte. Você vai colocar uma cadeira aqui ao lado da sua cama, e todas as manhãs você vai conversar com o Senhor Jesus e vai acreditar, vai crer que ele está sentado nesta cadeira. E você vai dizer a ele todas as suas ansiedades, alegrias, tristezas. Vai falar do seu problema de saúde. Vai falar do medo que você tem de deixar a sua filha. Você vai contar todas as coisas para o Senhor Jesus. Como você está conversando comigo, como um amigo, você vai conversar com ele." Meu querido amigo, meu querido irmão, uma luz raiou no coração do pai de Érica e ele teve uma esperança. Aquele homem foi embora e o pai de Érica então pediu para que a filha colocasse uma cadeira ao lado da sua cama. Todos os dias ele conversava com aquela cadeira, acreditando que o Senhor Jesus estava ali, como se aquela cadeira tivesse sentado ali um amigo. E ele conversava sobre as suas ansiedades, sobre suas lutas, sobre o problema de sua doença, os medos que ia em seu coração. Num determinado dia, Érica disse ao pai: "Pai, eu vou comprar algumas coisas de supermercado. Eu volto logo." Érica tinha muito medo de deixar o pai sozinho e que acontecesse alguma coisa pior. Érica então pegou as sacolas e saiu para o supermercado, e ali ela fez algumas compras. Com as sacolas pesadas, Érica vinha voltando para casa, quando de repente ela estava muito cansada e se deparou na frente de uma igreja. E o coração de Érica teve o desejo intenso de entrar dentro daquela igreja, e o pastor pregava do púlpito. Érica pensou consigo: "Eu vou entrar, me sentar no último banco, e aí dali, a hora que eu estiver descansado, eu saio correndo e vou para casa, para cuidar de meu pai." Mas o Deus Espírito Santo fez com que Érica ficasse até o final do culto. Érica esperou que todos saíssem daquela igreja e foi conversar com o pastor e disse: "Pastor, eu tenho meu pai que está numa fase terminal de um câncer. Por favor, eu moro aqui nesta rua e eu gostaria que o senhor fosse orar com ele." E o pastor se predispôs a visitar o pai de Érica. Érica voltou para casa e depois de alguns dias, Érica ouve bater a sua porta. Érica abriu aquela porta e era aquele pastor. Érica então apontou o quarto aonde estava o pai. E aquele pastor então se dirigiu para o quarto, aquele quarto escuro. E o pastor percebeu ali ao lado da cama uma cadeira. E pensou que o pai de Érica o estivesse esperando por causa daquela cadeira. E se aproximou e disse: eu sou o pastor da igreja aqui. E vim fazer uma oração com o senhor. E quando aquele pastor foi se sentar naquela cadeira, o pai de Érica disse: espere, pastor, por favor, não se sente nesta cadeira. Pegue uma outra cadeira do outro lado do quarto. E foi o que o pastor fez. E o pastor não estava entendendo absolutamente nada. E agora o pai de Érica começou a explicar: pastor, eu não permiti que o senhor se sentasse aqui, porque eu acredito que o Senhor Jesus está sentado nesta cadeira, e que eu falo com Ele todos os dias. Ele é meu amigo, e Ele está aqui a todo instante. Eu creio nisso, por isso eu não deixei o senhor se sentar. O pai de Érica começou a contar então, abrir o seu coração para o pastor. E o pai de Érica começou a dizer que ele era uma pessoa muito ativa na igreja, mas ele era muito jovem. Ele com os seus amigos se sentavam no último banco da igreja, e ali eles conversavam, não participavam muito do que era dito aqui na frente, do que era cantado. Eles gostavam de se envolver na sua amizade, de conversar no último banco. Quando as pessoas se ajoelhavam para orar, eles ficavam com os olhos abertos para ver a reação de cada um. E aquele homem começou então a contar para o pastor tudo o que ele fazia, e que num determinado momento de sua vida ele se afastou definitivamente dos caminhos de Deus. Num determinado momento da conversa, aquele homem olha para o pastor e disse: ah, pastor, eu daria tudo em minha vida para voltar atrás e ter estes momentos de relacionamento com o Senhor. Eu daria tudo em minha vida para ter aqueles momentos novamente de adoração, de louvor, de comunhão com o Senhor e com os irmãos. E eu valorizo aqueles momentos somente agora, quando eu estou aqui enfermo em cima desta cama. Aquele pastor fez uma oração com o pai de Érica e foi para sua casa. Depois de alguns dias, Érica voltou à igreja, entrou e conversou então com o pastor: pastor, esta manhã o meu pai faleceu, e eu gostaria que o senhor fizesse a cerimônia no funeral de meu pai hoje à tarde. E quando Érica estava saindo, aquele pastor então chamou Érica. Alguma coisa de diferente aconteceu na morte de seu pai. E Érica, voltando-se para o pastor, disse: engraçado, pastor, quando eu voltei do supermercado, eu encontrei o meu pai sem vida, mas ele não estava mais em sua cama. O meu pai estava sentado, ajoelhado em frente àquela cadeira, e com o seu rosto sob o assento daquela cadeira. O pastor, enxugando algumas lágrimas, disse: Érica, o seu pai não poderia ter morrido em melhor lugar. O seu pai morreu no colo do Senhor Jesus. Meu querido amigo, meu querido irmão, existe um texto em Amós, capítulo 8. O versículo 11 e 12 diz o seguinte: estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda esta terra, não fome de comida nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Os homens desta terra andarão por toda esta terra, de norte a sul, do Oriente ao Ocidente, buscando a palavra do Senhor, e não a encontrarão. Meu querido amigo, meu querido irmão, será que é preciso nós estarmos em cima de uma cama, com uma doença, quem sabe, final da nossa vida, para nos relacionarmos e buscarmos ao Senhor, enquanto temos Ele à nossa disposição? Pode ser que você não esteja prestando atenção nesse sermão, mas preste atenção nisso que eu vou dizer agora. Vai chegar um momento em que você vai valorizar estes momentos, em que você procurará a palavra de Deus e você não conseguirá encontrar, porque a porta da graça estará fechada. Este é o momento. E o Senhor Jesus ainda não voltou, porque existe alguém dentro desta igreja que Ele quer salvar e que não entregou o coração definitivamente ao Senhor. Meu querido amigo, hoje é o dia, hoje é o momento. Eu quero ler um trecho do livro Fuga para Deus. Como Satanás nos envolve com as coisas deste mundo. O livro Fuga para Deus descreve uma reunião, um concílio entre Satanás e seus demônios. E num determinado momento, Satanás diz o seguinte: o tempo é um ingrediente mais importante. Porém, se eles, os adventistas do sétimo dia, não tiverem tempo, nunca vão conseguir aquela conexão salvadora com Jesus. E um dos demônios então, naquela reunião, disse: como nós faremos isso? Satanás, antes de responder aquela pergunta, disse: nós vamos deixar eles pensarem que eles estão salvos enquanto nós controlamos o tempo deles, e eles serão tão nossos quanto aqueles que nunca puseram os pés na igreja. E respondendo à pergunta daquele demônio: como nós faremos isso? Satanás disse: é simples. Vamos mantê-los ocupados com coisas fúteis e inventar vários esquemas para ocupar a mente deles: trabalho, compra, diversão e etc. E vamos ensinar-lhes que a felicidade vem de coisas e não do relacionamento com o Salvador. Meu querido amigo, meu querido irmão, Satanás está trabalhando freneticamente para te envolver com as coisas deste mundo, para você não ter um tempo de relacionamento com o Senhor. Existe um texto em Jeremias, capítulo 8, no versículo 20. Que diz o seguinte: Jeremias 8, versículo 20: passou a época da colheita, acabou o verão, e não estamos salvos. Existe uma outra versão que diz: passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. O que você vai fazer quando o Senhor Jesus se mostrar nas nuvens do céu e você perceber que de nada adiantou o trabalho frenético, a busca pela fama, a busca pelo poder, a busca pela riqueza, a busca pelo reconhecimento? O que você vai fazer? O Senhor Jesus está demorando, porque Ele sabe que as lágrimas serão enxugadas dos nossos olhos não teremos mais tristezas, mas o coração do Senhor Jesus se entristecerá, se é assim a palavra, né? Entristecerá, é isso? Entristecerá pela sua falta na eternidade. O vazio que você deixará no coração do Senhor Jesus, porque você não está ali salvo junto com o seu povo. Nós seremos felizes, nenhuma lágrima correrá de nossos olhos, mas no fundo, no fundo, o coração do Senhor Jesus sentirá a tua ausência. O que você vai escolher? Busquem ao Senhor enquanto podem achar. Peçam a sua ajuda enquanto Ele ainda está perto. Eu quero cantar nesse momento uma canção. E esta canção fala sobre este céu, este Jesus que está demorando tanto. Mas Ele está demorando por causa de você. Ele demora tanto porque você ainda não se entregou definitivamente a Ele. Eu quero nesse momento, nesta manhã, dizer a você, meu amigo e meu irmão, que se existir no seu coração o desejo de ter essa entrega completa, que você possa publicamente dizer isto ao Senhor Jesus se colocando em pé. Que eu quero orar por você, mas não fique em pé, porque o seu amigo se levantou. Fique em pé, porque alguma coisa aconteceu nesta manhã em seu coração, nesse coração vazio, oco. Fique em pé, dizendo ao Senhor Jesus, eu quero me transformar, eu quero me relacionar contigo. Eu não quero que alguma coisa ruim aconteça para eu estar ao seu lado. Enquanto eu estiver cantando, se você sentir o desejo aí no seu coração, eu quero orar por você. Que você possa, nesse momento, fazer a tua decisão. Busquem ao Senhor enquanto podem achar. Peçam a sua ajuda enquanto Ele está perto. Quanto tempo mais vamos ter que esperar para ver o céu se abrir e o que prometeu cumprir? Quanto tempo mais as desculpas vamos dar porque Cristo não voltou? Tanto tempo já passou. Então ouvimos uma voz, doce e suave com amor, dizendo assim: Filho, volte para mim, por você eu demorei. Te esperei, há muito que eu quero te buscar. Se ainda não o fiz, foi por te amar. Quanto tempo atrasaremos o Senhor por não acreditar que logo vai voltar. Então ouvimos uma voz, doce e suave com amor, nos dizendo assim: Filho, volte para. Você eu demorei, oh, filho meu. Quanto tempo te esperei, há ainda não voltou. Foi pra te esperar. Se ainda não voltou, foi por te amar. Espera que você escute sua voz chamando e dizendo assim: você eu demorei, filho meu, tanto tempo te esperei. Há muito que eu quero te buscar, se ainda não o fiz. Jesus voltar, quanto tempo mais, Senhor nosso Deus, aqui está o teu povo, e neste momento estas pessoas se levantaram para dizer ao Senhor que nós queremos uma entrega genuína e completa, mas nós não conseguimos isso, Senhor. É muito difícil. Nós precisamos que o Senhor nos ajude a transformar o nosso coração. Nós precisamos que o Senhor faça uma obra em nós, genuína, para que esta solidão do nosso coração acabe. Para que esse coração oco esteja repleto e completo da tua presença. Senhor, por favor, queremos ver o Senhor voltando das nuvens dos céus. Mas queremos estar com a nossa família e queremos estar todos naquele dia preparados para nos abraçarmos, para nos encontrarmos e para vivermos eternamente contigo. Por favor, neste momento opera uma mudança em nosso coração. Nos dê, diante da tua misericórdia, uma oportunidade a mais de te buscarmos e te encontrarmos. E que este mundo não nos puxe para ele. Que esse mundo não seja um atrativo para o nosso coração. Que nós possamos, dentro das atividades do nosso dia, tirarmos um tempo para dizermos ao Senhor o quanto o amamos e para dizermos as coisas boas, as coisas ruins, para compartilharmos com o Senhor todas as coisas que vão no nosso coração. Senhor Deus, queremos ver o teu rosto voltando e não queremos mais que o Senhor demore. Por favor, volte logo para nos buscar, porque queremos viver a eternidade contigo nos céus. Que a cada pessoa que se levantou, o Senhor possa dar uma bênção especial ao coração delas. E que não possa ficar somente de boca esta decisão de se levantar e de se entregar ao Senhor, mas que elas possam verdadeiramente, genuinamente, dentro dos seus corações, dizer ao Senhor o quanto elas te amam e que elas querem ter um relacionamento com o Senhor e que elas querem ser salvas. Fique com este povo, com esta igreja. Obrigado porque sentimos a tua voz falando aos nossos corações nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.